O xodozinho vai tocar pra gente. O xodozinho vai tocar pra gente. É do Cruzeiro, Araxiteua, do Baixo Acará. O Pérola Som agora vai tocar. DJ Jefferson, Pérola e o Fabiano agora vão comandando. Aqui é na pressão, se liga na parada. Hoje as meninas vão sair chapada. Tá tudo liberado, então pode chegar. E eu tô preparado pra fazer você gritar. Chegar, e eu tô preparado pra fazer você gritar. Ai, ai, ai, ai.